roda, pitão no zero, primeira curva à esquerda. Sempre para perceber que acionamento está na 3226. 2006, tem descurva, primeira curva à esquerda, está na 3226. Chão para posto, não. Salvador, Sideral, 9971 para o táxi. 2 a bordo, Galeão, 3:30. Bona 330, confirma estabilizado. Estabilizado totalmente no momento. Cona 330, complete final, chame torre 118, decimal 95, tem um bom voo. 118, 95, obrigado, boa noite. Voo 1020, descida para 2000 pés, ajustado 1011, está livre final ILS, pistão 20 de Salvador, reposta estabilizado. 2011, vai reportar estabilizado no 020. Informa que está iniciando a redução, senhora. Autorizado, gol no 020, redução a critério para aproximação. Pantané estabilizado, 020. 89, reduzindo 249. Ciente, gol no 896. Tudo boa noite, o Webjet 5899. Webjet 5899, muito boa noite, acena identificação. A chegada a mar e descendo a 6000 pés, ajustado 10111. Está seguindo como número 5 para aproximação da cabeceira 10 Salvador. Meu irmão, 9109, 900. Para o táxi, o 35317 com 96, 3 horas e 30, só São Luís. No rumo nordeste, passando o nível de voo 200 para nível de voo 050, um tráfego da companhia Boeing 737-300. Sente da passagem sideral, Índia 118.95 no Monte Espera 5317, obrigado, bom serviço. Jet 6746, redução 2409. Confirmo, 6746. Redução 2409, objeto 6746, 240 nós, redução. 2409, 6746. Bom, no 896, livre de restrições à frente, descida para 3000 pés, ajustado 1011. Salvador, F5837. Objeto 5837, boa noite, senhor. Identificação, chegada bom. Descendo para 7000 pés, ajustado 10111. 7000, 10111, identificou. Quando ele, por gentileza, autoria da presente Projituna. Objetivo, o 5837, não sei se o senhor está ciente da área restrita de Aratu. Se eu autorizar o senhor para Projituna, o senhor vai passar exatamente em cima dessa área. Vamos manter a chegada 5837, redução também para 2509. O senhor está seguindo como número 5 no sequenciamento. Está ciente, então 259, web 5837, perfil da bolsa. Web 5899 da presente voo ITAP para o sequenciamento. 330 no solo 35, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, obrigado. Salvador 5317, ponto de espera pronto. 5317 da Trip, boa noite, mantém um ponto de espera, senhor. Mantém aí. Salvador, gol 1330, livrou a pista. 1330, boa noite, Alfa Juliette, posição remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliette, posição remota 1-2 pro gol 1330. O grau 1-3, nosso. Ok, a linha de cola, sideral 9971. Chame torre 118.95, tem um bom pouso. 395, boa noite. Gol 1896, descida para 2.000 pés, ajustado 1-0-1-1, livre final ILS cabeceira 1-0 de Salvador, reporta estabilizado. Reporta estabilizado na 1-0-1-8-9-6, descida de... Abjet 6746, descida para 3.000 pés, ajustado 1-0-1-1, está livre de restrições à frente. 3.000 pés, livre das restrições 1-0-1-1-6746. O Abjet 5899, descida para 4.000 pés, ajustado 1-0-1-1, está livre da restrição em estado. 4.000, Abjet 5837, descida para 5.000 pés, ajustado 1-0-1-1. 5.011, Web 5837. 2-0, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 1-3, nosso. Autorizado, pouso, gol 1-0-2-0, obrigado. Salvador, ratificando, Abjet 5746, autorizado 3.000 pés de cheque. Afirmativo, 57, correção, 6746 da Web, está autorizado 3.000 pés. Ajustado 1-0-1-1. Prata, Luiz. 317, após a passagem do tráfego, fim pausa ali, mantém pista 10. Pausa gol ali, mantém 5-3-1-7. Obrigado. Controle, bom dia. É o Sideral 9971, está cruzando agora 2.000. Sideral 9971, muito boa noite, está sob contato radar, subindo ao 360. Após 2.000 pés, curva direita para o Edileda, após Leda, Crate. Após 2.000, Leda, em seguida Crate, Sideral 9971. Jet 6746, redução 209. 2009, 6746. No solo 40, libera direita, chame solo em 121 do decimal 9, senhor. Direita, 21, obrigado. Caju, Bravo, Papá. 1020, livrando a 64. 1020, muito boa noite, Alfa. Índia, portão 3. Índia ou Juliette, é o seu critério. Ok, então Alfa, Índia ou Juliette, portão 3. 1020. Descida para 2 mil pés, ajustado 1011. Aguarde somente autorização para o ILS. 2 mil pés, aguardando autorização, 746. Gol no 896, confirme estabilizado. 896. Complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2 mil pés. 6746, agora sim autorizado final, ILS cabeceira na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Isso, ILS, reportaria estabilizado, 6746. Objeto 5899, descida para 3 mil pés, ajustado 1011. 1011, 3599. Sideral 9971, restrito pelo Centro Recife no nível de voo 320. Restrito 320, Sideral 9971. 896. Trip 5317, decolou os 42, chama agora o controle de Salvador em 1 no 9.8, senhor, tenha um bom voo. 398-35317, grato. Controle de Salvador, trip 5317, transfere. 5317? Afirmo. Trip 5317, muito boa noite, você está sob contato radar, subindo a nível de voo 380. Radial 350 de Salvador por 20 milhas, após voa Albo, após Albo, trova. Trip 5317. Está curvando à esquerda, vai interceptar a radial 350, voa 20 milhas, após Albo, após trova. 5317 da trip. Confirma estabilizado. Estabilizando o localizador, 6746. 4.6, redução para mínima de aproximação, complete final, chame torre 118, decimal 95, tem um bom voo. Reduzindo 1895, 6746, boa. Objeto 5899, descida para 2.000 pés, ajustado 10111, IVLS cabeceira 10 de Salvador, reposta estabilizada. 2.011, reposta estabilizada, 5899. Objeto 5837, descida para 4 mil pés, ajustado 1011. 4.011, o objeto 5837. Meia Campina Grande, nível 390, autorizado via Upper Zulu 10. Decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Zipar, controle 199.8, transporte 5105. Estado 1019. Vai cobrir 1019, estado 3509. D198, acionando com 1065, gol no 60. Quero ver Upper Zulu 10. Chame para receber questionamento no 60. Upper Zulu 10, chamando para receber questionamento, gol no 60. Controle Salvador, boa noite, Santa 3170, informação é a Charlie. Santa 3170, boa noite, chegada Mari, acionando identificação, descendo para 6.000 pés, ajustado 1011. 6.000 pés, acionada identificação, 1011, Santa 3170, se puder encurtar alguma coisa aí, a gente agradece. Autorizada presente TAP, Santa 3170. TAP, 3170. Sideral 9971, chama Recife, 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5, decimal 1. 3-3-2-5, 2-5, 1, bom dia, Sideral 9971. Momente. Salve, Salvador, muito boa noite, gol 1-8-9-6. 146, check trim, pouso autorizado, pista no zero, vento 070 graus com 12 nós. Livre pouso, pista no zero, baixar translado, FJ 67, 46. 5837, está livre da restrição de 200 nós em pelo. Afirmativo, 5837, está livre das restrições de velocidade e altitude. Descendo agora para 2.000 pés, ajustado 10111, é de 5837. Então 2.000, a livre das restrições de velocidade e altitude, web 537. O 5899. Jet 5899, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 195, bom pouso. Obrigado. Jet 5837, agora se livre, LF, cabeceiro 10 de Salvador, reposto estabilizado. E autorizado, localizador da pista 10, vai reportar estabilizado, F5837. Tá baixado, chegada. Próximo ao externo. Objeto 6746, no solo 48. Libera direita, chama solo em 121, decimal 9. Está 3170, livre de restrições à frente, descida para 4.000 pés, ajustado 10111. 4.000 com 10111, sem restrições, está 3170. Aposta autorizado por Rebeca Sonelli, vai para o 10. A gente vai aguardar a passagem do voo, que está prosseguindo para o 10. E aposta autorizado, posicionamento, está 3210, 7. Oi, Salvador, boa noite, Objeto 6746, livre de restrições. 746, boa noite. Taxi via Alfa, Índia, Portão 2. Alfa, Índia, Portão 2, 746. Está livre na 10, 5899. Manda o repasse antes da Juliette. Portão 2 está ocupado, vou verificar para o freio, qual será o novo portão. Vai manter essa Juliette, 746. Controle. Prossiga, controle trip 5317. Está presente o voo à proa de Trova e chama Recife na frequência 12545, alternando 126 decimal 85. Gente, voo à Trova, chama Recife 2545-2685. Obrigado, boa noite, 5317. Passa 4.000 pés, está 3520. 3520, descida para 2.000 pés, ajustado 10111, está livre em LS, aposta estabilizada. 2.000, 10111, livre LS, está 3520. Objeto 5837, confirme estabilizando. Positivo, agora está estabilizado o 5837. 5837, check 3, chame torre, frequência 118.95. Tenha um bom pouso. 1895, web 5837. Oi, Salvador, muito boa tarde. Boa noite, web 5837, está trem baixado e travado, estabilizado no localizador. Boa noite, web 5837, tráfego avistado, ajuste no 011. Continua a aproximação, em favor, está livre, senhor. Ok. Web 5837, 0. Jet 5837, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 119, 5837. Pouso autorizado, 5837, 0. Boa noite, aciona identificação, a chegada mar e descendo para 5.000 pés. Ajustado 10111. Chegada mar e desce para 5.000 pés, aciona identificação, gol 1805. Confirmação, ajuste? Ajuste 10111, 1011. 1011, gol 0111. Confirma para o Boa Noite 05, salve em Salvador. Confirmar junto à torre, a princípio não recebi nenhuma informação de chuva. Aguarde um momento. Boa Noite 05. Obrigado. Gol 1805. Escuta, gol 1805. Não chove sobre o campo. A torre reporta que visualizou uma camada aproximadamente 8 km do aeroporto. Ah, deve estar chovendo próximo aí a aproximação. Gol 1805. Ah, tá sim. Agradece. Gol 1805. Tá descendo para 5 mil pés. 3520, confirma estabilizado. Afirmo. Então, 3520, complete sinal. Chame torre frequência 118.95. 295, obrigado. 170, desce para 2 mil pés, ajustado 10111, livre ILS, reporta estabilizado. 2 mil, vai reportar no ILS, tá 3170. 2240. 3226. Taxi. Dia Juliette, alfa no ponto de espera 1895, altímetro 1011. Juliette alfa 1895, 1011, ajustado, tá 3206, boa noite. Gol 1714 e gol 1606, quando prontos para pushback acionamento, chamem 118.95, boa noite. Salvador, boa noite, para 3520, parte 0, baixo travado, visual. Boa noite, para 3520, tráfego avistado, ajuste no 011, continue a aproximação e comunique pista livre, 3520. 1011, aguarda pista livre, para 3520. Web 5837, no solo 55, libera a pista, próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, nesta frequência 5837. Alfa Kilo até o pátio 3, web 5837. Tá, 3520, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 119. Pouso autorizado, 90, tá 3520. Salvador, muito boa noite, objeto 5809 com a Charles. Objeto 5809, muito boa noite, oceano identificação, chegada a mar e descendo a 6.000 pés, ajustado 10019. 1.011, meia dúzia de mil e na chegada a mar, reporte a nós. Salvador, boa noite, na 3206, pronto, condição. 3226, após o Airbus na curtíssima, ali mantém pista 10. Após o Airbus na curtíssima, ali mantém na 10, 3226. Conforme a Delta, chame para a cópia em 1895. Tá, queria desculpar, senhor. São do Salvador, muito bom dia, Gol 896 para autorização João Pessoa, ciente da Delta. Ciente 896, informação Delta correta, aguarde para cópia, senhor. Confirme a saída, por gentileza. A Puca Caju, confirme o seu portão. 10. T520, solo aos 58, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette, nesta frequência da 3520. Direita Alfa, chamando a Juliette, 3520. Vento 080 graus, uma dúzia de nós, ajuste no 09, autorizado a decolar pista no 0, tá 3226. Decolar pista 3226 no 0. Flete final ILS, Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, tenha um bom pouso. Muito obrigado, boa noite. 1805, está livre das restrições à frente, descendo via para 2.000 pés, ajustado 10, correção. Está livre das restrições à frente? Se eu desce para 2.000 pés, ajustado 10, 11. Desce para 2.000 pés, ajustado 10, 11, 1805. Objeto 5809, está livre das restrições à frente, descendo para 3.000 pés, ajustado 10, 11. Libera as restrições, 3.000, 1.011, 5809. 70 final, vai reportar com o trem mais à frente. Copiado 3170, tráfego ainda não avistado, ajuste no 09. 7. Então 3226, decolou 59, chama agora o controle center 198, bom voo. 198, obrigado, 3226. Boa noite, 96, pronto para cópia. Uno 896, copia. Copia. Gol 896, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, Atruísque 58, até Recife, após direto. Decola da pista no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, transponder 5103, gol no 896. Autorizado nível 370 para João Pessoa, via Atruísque 58, Recife, direto João Pessoa. Puca Caju, decolagem pelo meu zero com curva esquerda, 1-9-8-5-1-0-3. Correto, gol 896, portão 10, chame pronto para o posto de estacionamento. Formará. Então 3-1-7-0, cheque trem. Baixou e travou. Então 3-1-7-0, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus com uma dúzia de nós. Então 3-1-7-0. 3-1-7-0, tem livre pouso no zero. Esperando Juliette. 3520, observe o Boeing da Gol efetuando pushback no portão 5, assim que o mesmo liberar o Juliette, o senhor tem autorizado o ingresso até o portão 05, certo? Gente, o Boeing liberar o espaço, está no portão 05, 3520.